O cacho é a coisa mais linda. Os índios chamam de olhos perfeitos. É, mas realmente parece um olho. Parece um olho de uma pessoa quando o fruto se abre, né? Tem aquele cacho. Aí os frutos vão se abrindo, aí fica aquele olho preto, né, no meio da polpa branca. Aí dá a impressão mesmo de... Aí os índios chamam de olhos perfeitos. E a cidade de Maués, no Amazonas, é uma das principais, ou talvez a principal produtora de Guaraná do mundo. É isso aí. E olha, é lindo, viu? Quando você chega numa plantação de Guaraná, quando ele está se abrindo aí, quando os olhos estão se abrindo, é coisa muito bonita da gente ver. Rapaz, eu fico encantado, viu? Mas bom, vamos trazer música. Ennio Morricone, agora é dobradinha, tá bom? Ennio Morricone, The Good, The Bad and The Ugly. E depois, ó, o fã clube da Márcia Ferreira. Estão prontos aí? Preparados para curtir a Márcia Ferreira? Ah, meu amigo Clodoaldo Dantas, aí em Fortaleza. Você que é o presidente do fã clube. Então roda aí. Primeiro Ennio Morricone, depois Márcia Ferreira, Vem Me Namorar. Vamos lá, roda. Chorar. dar o meu corpo, te dar o meu prazer. Diga que não sou minha, diga que vira. Luz do pensamento, vem me dar a mão. Chega e me consome, te dou meu coração. Tu traz outro lugar, sonho da verdade eu fiz. Fui querer chorar, percebi que sou feliz. Meu amor, vem me namorar. Vem ficar comigo, hoje eu quero te dar. Ouve isso que falem. Meu amor, vem me namorar. Vem ficar comigo, hoje eu quero te dar. Ouve isso que falem. Meu amor, vem me namorar. Vem ficar comigo, hoje eu quero te dar. Ouve isso que falem. Meu amor, vem me namorar. Tem algumas frases que eu leio na internet, mas eu gosto de sempre reler e sempre repassar para os meus amigos, são frases assim de autoajuda que elevam o astral da gente. Se nós pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Uma grande verdade, não é? Muita gente fica aí achando que vai ter a vida eterna e fica aí de nariz empinado, e esquece que ele também vai para debaixo da terra como qualquer um outro. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que nós temos de ser e de fazer os outros felizes também. É isso sim, é a filosofia dessa vida e desse mundo em que nós estamos. Banda Calypso vem agora com Vendaval. Eita, música legal. Deu a rima, não deu? Vendaval, legal. Roda lá, menino. Mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar.

Ha tanto amor nella favorita, cantata dal signor Ancona. Nearer, my God, to thee, played by the Edison Concert Band. Verseuse bleue, chantée par Marichal. Rádio 1900, às terças-feiras, às 9 da noite, no Canal 1. Edison Record. Olá, eu sou a Débora. Eu sou a Marta. E eu sou a Diana. Estamos aqui na Antena Web para lhe trazer os melhores sons da sétima arte. Sétimo som. Às quartas-feiras, uma abordagem a um filme ou um evento cinematográfico. Sétimo som, com Débora Cambé, Diana Guerra e Marta Jales, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. É, minha gente, estamos assim, para o mundo católico, estamos em plena Semana Santa. Hoje é terça-feira, daqui um pouquinho chega a sexta-feira da Paixão. Aí depois já vem a Páscoa. Mas é tanto chocolate, só de pensar, eu já engordei 5 quilos. Só de pensar o tanto de chocolate que vem por aí. Imagina agora na hora da distribuição, hein? Eita! Então, o domingo que vem agora já é domingo de Páscoa. Você já separou o meu ovinho? Ô, rapaz, eu tô falando ovinho de Páscoa. É ovo de Páscoa. Você já fica aí com essa cara, né? Toda saliente. Eu tô vendo. Tô te olhando, viu? Pensa que não. Então, ovinho de Páscoa, tá? Aí a criançada não perde a oportunidade. Quando vai chegando o domingo de Páscoa, já fica aí caçando pelos cantos onde é que esconderam os ovinhos de Páscoa. Mas isso aí é tradição mesmo do mundo católico e do mundo mercantilizado, acima de tudo. Opa, vamos trazer agora o grande, saudoso, né? O pequeno grande cantor e saudoso, Nelson Ned. E aí eu te pergunto, além de comer o chocolate, o que é mais que você vai fazer no domingo à tarde, hein? O que é que você vai fazer domingo à tarde? Ah, então roda o Nelson Ned aí. Vamos lá, menino! O que é que você vai fazer domingo à tarde? Pois eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Vou dizer pra você tanta coisa que a ninguém eu digo. Eu não tenho nada pra fazer domingo à tarde, pois domingo é um dia tão triste pra quem vive sozinho. Quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade. Passar o domingo sem ter um carinho. Se você também vive tão só, sei que vai me entender. Sem amor é muito mais difícil a gente viver. Pela última última vez me responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Vocês acreditam que eu ainda não olhei a carta de destaque? Eu só falei, né, que é a carta da mulher sofredora e sem amor de Parauapebas, no Pará. Ai, rapaz, é uma cartinha até grande, viu? Meu Deus do céu, eu tô vendo aqui negócio de facada, paulada. Eita ferro! Que diabo é isso nessa carta aqui? Nossa senhora! Não, ó, então deixa eu rodar uma música aí, que essa aqui parece que é daquelas que eu vou ter que prestar muita atenção, viu? Eu tô vendo um negócio aqui, ó, vi aqui por alto aí, facada, paulada. Eu, hein? Você é doido, cara. Então vamos rodar a música aí. Vamos rodar o Little Richard, Tutti Frutti, Tutti Frutti, Tutti Frutti. Roda, roda, roda, roda, menino. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. But you don't know what she do to me. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. What you do to me, to the booty? Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza.

É, mais ou menos. Então foi logo no... É, exatamente, dá certo, tinha 14 anos que eu tô aposentado, com mais 10, 24, 25 anos, é por aí mesmo, tá certo. Olha, Maurício, eu fiquei sabendo que você estava fazendo o programa de rádio novamente através de um amigo de redenção, o Divino Maia. Divino Maia? Ah, ele é da Rádio Oriente, né? É. Ele me disse que vocês tinham trabalhado juntos na Rádio Oriente. Aí, tá vendo? É, realmente eu trabalhei nessa rádio lá. Trabalhei um certo tempo lá na Rádio Oriente. Pois é. Mas Maurício, aqui em Parauapebas ainda não tem nenhuma emissora retransmitindo o seu programa, não. Mas como queria poder ouvir você novamente, então eu fiz um sacrifício e comprei um computador. Agora, além do seu programa, eu ouço também o do Edelson com o Amado, a Márcia Ferreira. Eu só não gosto muito do programa do Cleita Guiar. Uai, mas por que, menina? É, ele tem o estilo dele, né? Ele tem o jeito dele de fazer o programa. É, mas ela disse que não gosta. Bom, cada um tem o direito de ter o gosto, né? Eu acho que é um direito seu e eu não vou contestar o seu gosto, tá bom, minha querida? Mas o Cleiton é uma pessoa muito bacana, é um amigo muito querido. Mas, Maurício, eu me casei quando estava com 16 anos. Ele era um rapaz que trabalhava num frigorífico em Marabá, no Pará. Nós começamos a namorar numa festa que teve no 30... E então eu fui com algumas amigas e chegando lá me encantei com esse rapaz, muito bonito e educado. A gente dançou bastante e ele perguntou se eu queria namorar com ele. Aí eu disse que sim, mas tinha um problema de distância, porque eu morando em Parauapebas e ele em Marabá, ficaria muito distante. Mas ele me disse que isso não era problema não e que ele tinha as folgas dele e sempre viria me ver. E assim foi, Maurício. Até que em 2006, ele me chamou para morar com ele em Marabá. Meus pais diziam que isso não era bom e que o mais certo seria a gente se casar e ele vir morar aqui. Mas para ele é que seria ruim por causa do trabalho dele. Então, mesmo contra a vontade dos meus pais, eu fui viver com ele. Olha, Maurício, eu já amava esse homem demais. Ele era tudo que eu sonhava na vida. Nós vivemos os três primeiros anos numa felicidade enorme. Só que depois ele começou a chegar em casa bêbado e ficava brigando comigo. Eu não fazia nada para ele brigar, Maurício, mas ele arranjava sempre um jeito de me xingar e dizer que era uma vagabunda e falava todo tipo de ofensa que você possa imaginar. Eu tentava conversar com ele, mas era inútil porque ele não me ouvia e só sabia ficar me xingando. A minha mãe vinha sempre me visitar, Maurício, e ele deu de implicar com ela também. Até que chegou o ponto de proibir a minha mãe de vir aqui me ver. Ah, foi a conta, Maurício. Eu já estava muito aborrecida com ele por causa dos maus tratos, e agora querer proibir minha mãe de vir me ver? Aí eu não aguentei. Então aí eu disse a ele que ficasse com a casa dele e com a vida de bêbado dele, que eu iria embora com a minha mãe. Aí ele disse que dali eu só sairia morta e partiu para cima de mim com uma faca. Ai, ai, ai. A minha mãe então pulou na frente, Maurício, e ele deu uma facada nela. Só que pegou no braço. Aí eu vendo aquela situação não tive dúvida nenhuma. Peguei um pedaço de pau e dei umas pauladas nele, até ele ficar caído no chão, todo ensanguentado. Nisso, os vizinhos escutaram a gritaria e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, então eu contei para eles o que tinha acontecido. Aí eles levaram ele e a minha mãe para o hospital. Ah, ele levou muitos pontos na cabeça e a minha mãe também teve que levar uns pontos no braço. Depois que ele teve alta no hospital, levaram ele para a delegacia e ele ficou preso. E eu também tive que assinar um termo que não me afastaria da cidade até que terminasse o processo, pois eu também tinha tirado o sangue dele. Eu disse ao delegado que iria embora para Parauapebas, para a casa dos meus pais, e ele então falou com o juiz, e o juiz concordou, pois seria melhor assim ficar longe desse homem. Olha, Maurício, eu mesmo depois de tudo o que aconteceu, fiquei com muita pena dele, porque eu amava muito esse homem. Não sei por que ele mudou tanto assim. Só sei que hoje, passados 4 anos desde o acontecido, Maurício, eu ainda sinto muito a falta dele. Eu estou respondendo um processo por causa do que aconteceu. A última audiência está marcada agora para fevereiro de 2014. Ixi, menina. Então, nessa altura, né? Nós estamos em março, em abril. Ah, já foi o seu julgamento, né? Eu gostaria até de saber o resultado. Você poderia me dar uma ligadinha para me informar? Ah, liga no telefone da Rádio Estúdio mesmo, no 3352-6993-DDD61, 3352-6993, tá legal? Faz esse favor, me liga aí, eu quero saber o que, que aconteceu. É que se você estava com um julgamento marcado para fevereiro, né? Já estamos em abril, já deve ter tido alguma posição. Que história danada essa, hein? Nossa! O cara dá uma facada na mãe. Ela pega um pedaço de pau e baixa o cacete nele. Bem feito, né? Bem feito. Aí vão para a delegacia, para o hospital, para a delegacia, responde o processo. Viram como é que a vida da gente se complica assim num instantinho? Num minutinho tá tudo bem e no outro já tá formado o fuzuê. E o interessante disso tudo é que mesmo com todo o acontecido, ela ainda sente amor pelo camarada, hein? Que coisa, né? Você pode até estar dizendo, ah, amor não, Maurício, ela tem pena. Não, mas sabe que no fundo é amor sim, gente. Porque se fosse pena, ela não teria baixado o cacete nele, não é mesmo? Ora, na hora ela falou, eu vou defender minha mãe, meteu porrada nele, meteu o cacete. Então, eu acho que isso aí é amor de verdade, sim, viu? É amor de verdade. Mas menina, eu vou ficar aqui esperando você ligar para me dizer o que, que aconteceu com o seu julgamento, tá legal? Um grande beijo para você, fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Ah, sim, você disse que está tentando esquecer esse homem, não é mesmo? Então escuta essa aqui, ó. Você está querendo esquecer esse homem? Então escuta essa música aqui. Evaldo Braga, Vou Te Esquecer. Roda lá, menino, roda a música para ela, roda. Sofri demais. Por teu amor até chorei. Sei que agora quer voltar. O que passei me fez jurar. Eu desta vez vou te esquecer. Esperar em vão e nunca mais quero te ver. Você não merece meu coração. Milhões de vezes te avisei que o nosso amor iria ter fim. Você não quis acreditar. Agora vai ter que chorar. Eu desta vez vou te esquecer. Cansei de tanto esperar em vão e nunca mais. Você não merece meu coração. Eu desta vez vou te esquecer. Cansei de tanto esperar em vão. Mas sabe que eu tô ainda pensando nessa carta da menina aí? Meu Deus do céu, como é que pode, né? Como é que a vida da gente se complica com uma besteirinha, uma coisinha toda? Questão de um segundo a gente faz uma besteira na vida, vocês já viram? Percebeu como é que eu digo? Quando, por isso que eu digo sempre que a gente tem que ter toda a paciência, toda a calma do mundo, porque ninguém sabe a reação. O homem é fruto do momento, isso é uma grande verdade. A gente, o homem que eu digo é de uma forma generalizada. Então o homem engloba a mulher, engloba tudo. É porque a gente é fruto do momento, ninguém sabe a reação de cada um. Cada um reage de uma forma diferente em determinados momentos, né? Chega, Maurício, vambora. Opa, então tá aí. Olha, um abraço pra todo mundo. Menina, beijão. E até o nosso próximo encontro. Até amanhã, tá bom? Até amanhã. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.